A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs, nós vamos dar continuidade à nossa devocional, hoje trabalhando com Provérbios, no seu capítulo 23. Provérbios 23. Esse provérbio em particular não apresenta conteúdo novo, não apresenta novos temas. É um provérbio de reforço daquilo que já vem sendo dito ao longo dos outros 22 provérbios. Por isso, será de fácil compreensão e o nosso objetivo, nesse caso, é reforçar conteúdos. Sempre é bom reforçar conteúdos. Bem, sempre é bom reforçar conteúdos. Mas antes, nessa semana de relatório, eu não vou dar os números de novo, mas apresento a vocês a alegria de que estamos avançando e não paramos de avançar. Já houve o relatório, esse relatório retratou aquilo que aconteceu no mês anterior, na verdade, nos 4 anos anteriores. Mas continuamos avançando. Depois do relatório, já há novas escutas, obviamente, no WhatsApp e no blog nós saberemos em abril. Muito bem, eu faço a leitura da devocional que nos foi enviada e depois entramos em Provérbios. Mas antes disso, eu quero lembrá-lo da dinâmica de oração. Eu falei na segunda-feira, eu costumo orar por tudo que diz respeito ao meu relacionamento com Deus. Isso é muito importante. A sua vida com Deus. Depois, na terça-feira, oramos pelos alvos da família. Então, sempre que temos um motivo específico, vamos orando por isso. E se não temos um motivo específico, oramos pela conversão daqueles que não são convertidos, pela consolidação desse novo nascimento, santificação, e oramos pela família. Na quarta-feira, oramos pela igreja local. E na quinta-feira, oramos especificamente, eu aprendi, depois transmiti para a pastora, pela denominação. Há muitos motivos para você orar pela sua denominação. Ore pelo seu líder, por exemplo, nas Assembleias de Deus, o presidente da igreja, o vice-presidente, a diretoria como um todo, na Igreja Metodista, de onde vim, você ora pelos bispos, você ora pelos coordenadores em âmbito geral. Ora por alvos regionais, por lideranças regionais, lideranças distritais, pessoas que ocupam ministérios na área administrativa, docente, missionária, trabalhos específicos. Há muitos motivos e você pode listar isso. Na minha época, né, eu sou mais antigo, eu anoto, anotava e anoto no caderno. Mas você, já mais de uma outra geração, mais novo, você pode colocar isso tudo. Essas anotações é a mesma coisa, só que você pode fazer isso no seu celular. E aí, na hora de orar, você vai olhando por aquilo e orando e conversando com Deus, ou no tablet, ou no seu computador, mas é muito importante que você ore cobrindo a sua denominação, ou intercedendo, na verdade, para ficar claro, intercedendo pela sua denominação, para que ela esteja cada dia mais coerente com o propósito do Senhor. Pode orar por pastores, pastoras, missionários, missionárias. Irmãos, são alvos inúmeros. Você pode passar horas orando por esses motivos. E veja, é importante, você vai da igreja local para a família, para a sua igreja, a sua vida pessoal, perdão, na segunda, na terça pela família, na quarta pela igreja local, na quinta pela denominação, é outra coisa. Não é só a sua igreja local, mas você intercede pela denominação como um todo, motivos gerais e motivos específicos, tá bem? Espero que você faça isso e desenvolva uma vida de oração. Muito bem, vou ler para vocês a devocional que nos foi enviada pelo irmão Everson. Como tem sido importante a participação dele e a participação também das duas pessoas que o ajudam a enviar essas devocionais. Tem sido diário. Então você abre o grupo, abre o Movimento de Santidade Bíblica e você vai poder ler essas mensagens. E para aqueles que ouvem a mensagem no WhatsApp e no blog, também eu faço a leitura na abertura. Então, isso vai correndo pelo Brasil todo, pelos países de fala portuguesa e hispânica, podem compreender, e outros que forem traduzidos. Para o inglês, por exemplo. Então diz assim a mensagem enviada hoje: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebe os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos te são bem conhecidos. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu já a conheces inteiramente. Senhor, tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde poderia eu escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Salmo 139, de 1 a 10. Ele desejou bênção a todos nós e eu também me uno a ele, ligo na terra uma oração para que Deus abençoe a todos e todas. Provérbios 23, a partir do versículo 1, repito, não há temas novos. Vamos reforçar conteúdos. Versículo 1: quando te assentas para uma refeição com alguma autoridade, presta atenção em quem está diante de ti. Põe uma faca à tua própria garganta se estiveres com grande apetite. Prestem atenção, irmãos. Muita comida e bebida entorpecem o raciocínio e nos deixam vulneráveis e propensos a aceitar propostas que poderiam ser rejeitadas, ou melhor, negociadas. Se a mente não estivesse tão ocupada com a beleza da mesa e a digestão das variadas iguarias, Uma refeição de negócios deve ser encarada como um momento de trabalho e não um descontraído piquenique em família. Então, seu primeiro destaque. Não cobiças todas as iguarias que te são oferecidas, porquanto podem ser enganosas. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tem bom senso. Queridos, o desejo de progresso e eventual enriquecimento é legítimo e sadio. Ninguém fique neurótico porque deseja ter uma vida melhor do ponto de vista material, traduzindo, enriquecer um pouco, acrescentar os seus bens materiais, é legítimo. E é sadio até uma determinada medida. Contudo, a obsessão por poder, prestígio e riquezas pode arruinar uma pessoa física e espiritualmente. Eu afirmo a vocês que, assim como é bom o progresso, o avanço, é terrível quando a pessoa se perde nessa questão e se torna obsessiva pelo poder, pelo prestígio, pelas riquezas, isso arruína com a pessoa. Em todas as áreas da vida. E eu não vou me calar e dizer que muitos que iniciaram bem a trajetória do ministério missionário, ministério pastoral, olhando para trás, 40 anos, 50 anos, 30 anos, 20 anos, 10, começaram bem, desejando adorar o Senhor, servir ao Senhor com alegria e se apresentar a Ele com cânticos. Mas aos poucos foram se perdendo e isso começa pequeno e depois vai aumentando, aumentando, aumentando. Principalmente em denominações muito maiores ou históricas, onde há uma estrutura e as pessoas vão se perdendo na busca pelo poder, na busca pela riqueza, na busca pelo prestígio, e isso acaba arruinando o ministério dessas pessoas, arruinando. A pessoa pode estar lá no cargo mais elevado, mas está seca, como uma árvore seca. E aí o ministério foi para o espaço. Então, vamos vigiar essa questão. É um reforço de conteúdo que já vimos e vamos vigiar para que não nos percamos. Mas se você abstrair, eu falei da minha área, mas você pode pegar qualquer área de desenvolvimento humano. A pessoa pode começar bem e se perder no meio do caminho, na busca de poder, prestígio, riqueza, e aí acaba atropelando tudo, passando por cima de outros. Não devemos fazer assim. Não cobices toda iguaria. Versículo 4. Não chegues à exaustão na tentativa de conquistar a riqueza. Tem bom senso. 5. Os bens e o prestígio desaparecem como num piscar de olhos e criam asas e voam pelos céus como a águia. Os bens e o dinheiro, irmãos e irmãs, são voláteis. E a fama e o prestígio são ilusões passageiras. Muita gente vive uma vida seca para depois ter uma plaquinha com seu nome, na sala de alguma sala de reuniões de alguma denominação. Isso não vale nada. Para Deus não vai valer nada. Essa fama, esse prestígio é uma ilusão passageira. Tudo passa muito rápido, irmãos. Menos o nosso investimento no amor a Deus e no seu reino. Aleluia. Então não aceite. Não aceite comer na casa do invejoso, tampouco cobice as iguarias lá que lá são servidas. O invejoso é literalmente em hebraico uma pessoa de olho mau. É o antônimo de generoso ou pessoa de olhos abençoadores. Dessa maneira, de as Escrituras definirem um mesquinho e a inveja foi incorporada por Jesus em suas homilias e parábolas. Falando em Jesus, perceba bem como Jesus é capaz de atender, visitar, curar, libertar pessoas que eram consideradas imundas, segundo a teologia do puro e do impuro, pessoas pecadoras, cobradores de impostos, servos serviçais dos romanos. Jesus estava pronto a atender as pessoas que todos considerariam como, todos em Israel no período, como impuras, como imundas, como pecadoras, como sujas. E ele estava pronto a perdoar. Mas Jesus é muito firme, muito firme, muito firme, definitivamente intransigente. Ele não transigia com aqueles que eram cobiçosos, com aqueles que tinham funções na sinagoga, com os saduceus, com os fariseus. Jesus, nesse caso, ele era taxativo, porque esse tipo de pessoa se torna cínico, né? Essa pessoa se torna cínica, se torna hipócrita, se torna legalista, fica cobrando o pecado dos outros como se nunca tivesse pecado. Mesmo que fossem líderes, eles tinham a mesma postura de denúncia, por exemplo, a denúncia contra os pecados de Herodes, os pecados dos romanos. Hoje também os irmãos, muitas vezes, não perdoam de modo algum alguém do povo que tenha determinados pecados. E também não perdoa de modo algum alguma liderança que tenha falhado. Cito Pedro, que negou Jesus 3 vezes. Pode ser que na mente, estou só levantando uma hipótese, na mente de muitos dos seguidores, dos 500 seguidores, desde o Sermão da Montanha até o final do ministério, muitos talvez dissessem: nossa, jamais vamos perdoar Pedro, porque ele negou e ele não foi até a cruz. E outros poderiam olhar para os 12 e dizer: olha, Judas se matou, e os outros 11, dos outros 11, perdão, 10 não foram na crucificação, só João. E essa postura é uma postura legalista, farisaica, cínica, hipócrita, mentirosa, como se a pessoa tivesse o poder de julgar ou o povo ou a liderança do povo, ou uma liderança espiritual, como se essa pessoa não tivesse pecado. É uma mentira, um mentiroso, e é um mentiroso cínico, irremediável, obstinado. Então, queridos, lembrem, não vamos cobiçar essas iguarias, não vamos cobiçar a falta de amor, não vamos cobiçar a inveja, não vamos cobiçar aquilo que é do próximo e vamos aprender a perdoar. Perdoe, perdoe. Eu vou insistir nisso. Livre-se dessa amargura. Jogue fora essa raiz de amargura. Isso já está fazendo mal em você. E quanto mais você deixar no seu coração, quanto mais o tempo passar, maior será o estrago. Livre-se disso, perdoe mesmo, se reconcilie, recomece o relacionamento, faça como pai amoroso quando o filho pródigo voltou. Seja essa a nossa postura e não a postura de legalismo, cobiça, cinismo, julgamento. Deixe para Deus julgar. Deixe para Deus julgar. E ele saberá julgar de modo pleno. Você não. Eu não. Mas vamos seguir o bom padrão de Cristo. Isso é diferente de muitas vezes Deus levanta de Deus levantar, melhor colocando, os profetas. Deus levantou profetas para falar sobre os pecados de Israel. Muitas vezes nós, em posição de liderança na palavra, vamos denunciar um pecado de todo o povo. Mas esse pecado de todo o povo, ou o pecado de alguém em particular que desobedeceu frontalmente à vontade de Deus, não é um juízo nosso, mas uma palavra de Deus dizendo: para com isso, volte para o caminho. Esse é o propósito do Senhor. Esse é o propósito, denunciar o pecado para que a santidade seja estabelecida. E muitas vezes Deus utilizou profetas, Deus utilizou Jesus, que é a maior palavra profética, é o espírito da profecia. Então, isso é uma coisa. Ainda assim, se alguém se mostra arrependido, verdadeiramente arrependido, não importa se era cobrador de impostos, não importa se era leproso, não importa se foi pego em adultério, não importa, Jesus estava pronto a amar. E nós temos que estar pronto a amar as pessoas. E elas vão falhar. Quanto eu disse isso ao rebanho ao longo da vida inteira, e a maioria, a grande, a maioria esmagadora, entendeu e teve uma postura, e tem uma postura até hoje, de acolhimento. Agora, também, como aconteceu na Bíblia, você encontra uma pessoa, duas, cinco pessoas que, depois de ter o conhecimento bíblico, se tornam então os juízes dos irmãos. E você não tem que, ou as juízas dos irmãos, e você não tem que fazer isso. O que Deus te manda fazer é amar, e se você for levantado profeticamente, é denunciar, mas a fim de que haja um reencontro com Deus, um novo relacionamento com Deus, e não uma postura soberba de dizer: ah, aquele pecador é pecador demais para mim, comprometeu toda a santidade de Deus e o nosso relacionamento é impensável daqui para frente. Você está sendo um fariseu, ou como o filho mais velho na parábola lá do pai amoroso, do filho pródigo. Não faça isso. Não faça isso. Ninguém vai te livrar de um encontro com Deus no juízo final. E quando você for encontrar com Deus no juízo final, preste atenção, ele vai te dizer: quem te mandou não perdoar? E quem te mandou não perdoar da maneira como eu perdoei? Porque Jesus perdoava e reintegrava esse impuro, esse pecador, ele reintegrava, até convocava para ser seu discípulo ou apóstolo. Porque perdoar e dizer assim: olha, não tenho mais nada a ver com essa vida, então isso é um pecado que Deus não vai aceitar. Esse tipo de coisa Jesus nunca aceitou e o papai não vai aceitar na hora do seu encontro com ele. Largue isso. Deixe que Deus trabalhe nas vidas. Reforço de conteúdo, estou feliz, glória a Deus. Hoje é um capítulo de reforço. Versículo 7. Porquanto miserável, só pensa nos gastos. Ele diz: come e bebe, entretanto não fala com sinceridade. Vomitará o bocado que comeste e desperdiçará a tua cordialidade. Não vale a pena conversar com o insensato, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Alguns casos, né, quando a pessoa é obstinada, em insensatez acompanhada da obstinação, aí não adianta conversar, porque a pessoa não está pronta a seguir Jesus, a seguir o modelo de vida de Jesus, a seguir o tipo de postura de Jesus. Então não vale a pena conversar com ele. Você pode orar por ele, por ela, mas ficar gastando tempo tentando convencer a pessoa a acolher o impuro, o considerado sujo, o pecador, não adianta. Só orando para que Deus trate aquele coração, e Deus também não o obrigará, Deus não o livrará, não retirará, melhor colocando, o seu livre-arbítrio. Deus vai bater na porta, vai dizer: olha, eu quero entrar, eu quero fazer de você uma nova pessoa, uma pessoa que ama, me ama, se ama, ama ao próximo, mas Deus não vai obrigar ninguém, não. Então, se a pessoa não quiser, ela vai viver a sua insensatez e morrer insensato. Vai morrer legalista, vai morrer cínico, vai morrer hipócrita, denunciando o pecado do outro e não olhando para si mesmo, para o seu próprio olho. Preocupado com o cisco no olho do outro, colocando em palavras nossas, olha para o cisco do olho do outro, mas não olha para a trave nos teus olhos, né? O cisco dos teus olhos. Você tem que se preocupar com o cisco dos teus olhos. Então não vale a pena conversar com o insensato se ele tiver obstinado, não adianta, pois ele despreza a sabedoria que há nas tuas palavras. Não mudes os antigos marcos divisórios de propriedade, nem invadas as terras dos órfãos, já trabalhamos. Porquanto o redentor dos direitos dos órfãos é poderoso e se colocará contra ti por causa dele. Olha, olha Deus, o remidor do órfão, da viúva, do pecador. Então preste atenção, o vocábulo hebraico original é goel. Seu redentor, você vai encontrar essa expressão na vida de Boaz, que resgatou, redimiu a história de Noemi e Ruth. Então, o vocábulo original é Goel, redentor, seu redentor. Comunica a ideia de alguém que redime plenamente, pagando o valor total exigido por um resgate. Olha o resgatador, ele paga o valor total para resgatar a outra pessoa. Pague o valor total e resgate essa vida. Pague o valor total orando. Pague o valor total amando. Pague o valor total integrando essa pessoa. Pague o valor total restabelecendo relacionamentos, criando pontes. Pague o valor total. Quanto se observa isso na igreja, irmãos? Essa é uma coisa. É uma vantagem e uma desvantagem do pastorado. Vantagem porque a gente vê isso na prática, e desvantagem porque dói ver relacionamentos quebrados em família ou na própria igreja que duram anos, porque não aparece essa figura do goel no coração das pessoas de resgatar o outro. Também expressa esse termo goel a agonia e a dor de um parente que suplica retribuição. Teu parente está pedindo retribuição, ajuda, ajude! Ou ele está pedindo vingança, nesse caso era um contexto veterotestamentário. Em nome de um parente injustiçado, você não vai fazer a vingança, você vai entregar a vingança nas mãos do Senhor, como já nos ensina Jesus e o Novo Testamento, particularmente o apóstolo Paulo. Essa é a expressão que descreve o redentor de Jó. É também o vingador de sangue descrito no Antigo Testamento, como Números 35. É o ministério perfeito e absoluto que somente a pessoa de Jesus Cristo, o Messias, cumpriu com efeito eterno no Novo Testamento. Ora, se só Jesus cumpriu isso, eu, Sérgio, tenho que seguir esse modelo e pedir: Senhor, faz de mim um goel também, um seguidor do goel, um seguidor de Jesus, e que eu tenha o mesmo sentimento que houve em Cristo e a mesma atitude que houve em Cristo para acolher as pessoas que já fizeram mal, ou qualquer pessoa que está considerada perdida. E perdida para o relacionamento, perdida para a vida, em todos os sentidos, Senhor, faz de mim um resgatador, faz de mim uma ponte de ligação entre as pessoas. Faz de mim um seguidor de Jesus Cristo. Faz de mim, Senhor, o Messias, o seguidor do Messias. Porque ele é o Goel, ele é o resgatador. E o modelo dele deve ser o nosso modelo. Que coisa linda! Olha, eu pararia aqui já. Porque isso é tudo que Jesus é e faz. Tudo que Jesus é e fez na cruz do Calvário, lá no passado, é e faz hoje, é e fará. Resgatar o órfão, resgatar a viúva, resgatar o pecador, resgatar uma liderança, resgatar as vidas. Não é para você reunir um grupo de pessoas e depreciar. Não é para você dizer, olha, está fora, né, do nosso convívio. Não é para você alijar essa pessoa da presença da comunidade. Não é para retirar essa pessoa do rol dos seus amigos e amados. Não, é para você resgatar. Porque Jesus resgata e o Espírito Santo habita em você, ele quer usar você para resgatar. Nós estamos aqui para resgatar as pessoas. Um problema das denominações é que elas vivem, e olha um motivo para sua oração, elas vivem muito em si mesmadas. Elas vivem lá no contexto da sua própria denominação, da sua própria organização. E porque elas estão em si mesmadas, às vezes elas não olham para a sociedade como aqueles que precisam de resgate. Nós somos a voz do resgate, nós somos as mãos do resgate, nós somos o instrumento que Deus vai usar para resgatar. Queridos, somente teu coração. Versículo 12. A disciplina inclina teus ouvidos e a palavra de sabedoria. Eu vou continuar trabalhando até o meu último dia para que você se torne uma pessoa disciplinada. Se você é como eu e teve exemplos maravilhosos, bem na sua face, na sua casa, nos seus familiares, ótimo. Se você não é, olhe para pessoas que são exemplos de metodologia, de método, de disciplina e comece uma vida disciplinada. Porque senão a sua vida vai se perder. E também no juízo final, Deus vai falar: o preguiçoso, o que aconteceu? Ah, eu tinha um leão lá fora. E eu não podia sair lá fora porque tinha um leão, ele ia me matar. E o Senhor vai falar: mas o leão da tribo de Judá ia te proteger. Sabe o que é isso, queridos? Falta de disciplina. Falta disciplina na oração, falta disciplina no estudo musical. Ouvindo os maiores músicos que eu já ouvi, quando eu faço crítica à cantoria, não é porque eu não gosto de música, eu amo música. Deus que inventou. É maravilhoso, é uma linguagem do Senhor. Mas se você ouvir todos eles, todos vão dizer assim: olha, tem um X aqui, pequeno X de inspiração, claro, de dom, de talento natural, claro que tem. Mas ele vai dizer: mas tem um Y imenso, mais de 90% de estudo. Então a pessoa chegou lá, depois de 40 anos, 50 anos, ela está tocando muito, muito, muito, mas você vê ela tocando todo dia, todo dia, todo dia. Aí depois a pessoa olha: ah, eu queria tocar assim. Não vai tocar, amigo. Não vai tocar, porque, ah, me falta inspiração. Não é inspiração que falta, o que falta é disciplina. Porque até uma pessoa que não tem o mesmo dom e talento natural dos grandes gênios em todas as áreas, com muita disciplina, pode não ser igual, pode não fazer uma criação de um Beethoven, de um Bach. Pode não fazer isso, mas vai ser um intérprete absolutamente fantástico. Depende da disciplina. Inclina os seus ouvidos hoje. Inclina os seus ouvidos e fala: eu vou começar a organizar minha vida em todos os aspectos. Inclina teus ouvidos à palavra de sabedoria hoje. Não hesite em disciplinar as crianças, ainda que precise corrigi-la com a vara, ela não morrerá. Já disse, hoje não usamos mais a vara, é contra a lei, mas você precisa corrigir a criança. E ensinando ela no caminho que deve andar, até quando for velho, já falamos no outro provérbio, ela não se desviará dele. Ensine, ensine. Há crianças muito autônomas. Agora com o celular também, já com 5, 6 anos, muito absolutamente autônomas. É bom sobre um aspecto, não a autonomia, lei própria, mas num sentido semântico aqui, há uma coisa boa na iniciativa dessa criança, mas há um perigo grande, porque os pais ficam assistindo a pessoa crescer. E eles não têm a palavra da correção, não dizem não aqui, não aqui, não aqui porque te faz mal, sim ali, sim porque te faz bem isso. E o seu papel como pai, como avô, como tio é corrigir para levar essa pessoa à excelência. Castiga. Tu mesmo com a vara e assim livrarás do Sheol. Sheol é a mansão dos mortos, tá bem? Como já visto anteriormente, a expressão hebraica Sheol, nos melhores manuscritos do Novo Testamento, corresponde ao Hades. Eu quero só fazer um parênteses aqui para dizer a você que Sheol, na compreensão judaica, é muito menos complexo. E Hades tem a ver também com a mitologia grega. É complicado e perigoso fazer essa transposição sem o devido cuidado. E aqui no próprio comentário, a gente vê uma transliteração dizendo: corresponde ao Hades? Não, não corresponde, não. Exatamente, não corresponde, não. Por quê? Porque tem uma amplitude semântica muito grande? Tem. Podendo, em cada caso e de acordo com o contexto, significar volta do corpo humano de onde ele foi criado por Deus. Isso é hebraico. Simplesmente um estado da morte enquanto aguarda a volta do Cristo. Isso já é cristão. Tudo bem. O dia do julgamento final, sim, está presente tanto na mentalidade hebraica, que é ficar no seio de Abraão, como no Novo Testamento, os que estão em Cristo Jesus, muito bem. O lado do repouso, no lugar para onde vão as almas dos mortos, aqui já começa a ser meio grego, né? Meio grego. Então, cuidado, porque há um conceito que depois dá margem para outras coisas. Depois que deixa o corpo humano mortal, a alma então fica aí quase que migrando. Não, isso não é uma cultura judaico-cristã. Um lugar celeste chamado pelos judeus de seio de Abraão? Sim. Simplesmente uma referência à sepultura? Sim. Isso é bem veterotestamentário. Profundezas do inferno? Já é lá, pós-exílio, tá? Conceito de céu e inferno só se consolida lá na frente, perto de Jesus. Mesmo assim, não tão elaborado como na nossa teologia sistemática. Ao lado do atormentador do Hades, não. Não, isso é grego. Conhecido como Gehinnom em hebraico. Ou Gehinnom. Ou Geena em grego, aqui é perigoso fazer uma colocação sem o devido cuidado. Mesmo os apóstolos entraram em alguns conceitos gregos e, como não era um livro de teologia sistemática, eles se utilizam de alguns conceitos gregos sem uma explicação pormenorizada. Como é Bíblia Sagrada, e nós sabemos que Deus inspirou toda a Bíblia Sagrada, o conteúdo essencial do que Deus quis falar está falado, está posto, glória a Deus. Mas para nós, Tome cuidado. Tome cuidado, você que é pastor e pastora, entenda as coisas antes de falar para o povo, senão daqui a pouco eles estão achando que as almas estão andando por aí, senão eles estão achando daqui a pouco, mistura um pouco a cabeça e acham que a alma vai voltar. Então, muito cuidado com teologia, com pensamento grego, que eu aprendo demais, você aprende demais. O pensamento dos outros povos também, mas é preciso ter cuidado. Muito bem. Filho meu, se teu coração agir com sabedoria, meu coração se alegrará. Só para fechar aquela ideia, se você castigar aqui, corrigir o teu filho, a tua filha, você vai livrá-la do Sheol. Você vai livrá-la da condenação da mansão dos mortos e vai condená-la da segunda morte, vai condená-la, vai livrá-la da condenação eterna, de não morar com Deus, de não morar com Cristo eternamente no novo céu e na nova terra. Pare por aí. Pare por aí. Você vai estar seguro. Senão, você pode migrar para coisas. Que o povo, nossa, o povo brasileiro, peço licença aos irmãos de outros lugares, então, que não lê nada, é fácil de ser enganado, né? Qualquer coisa engana. Então, filho meu, se o teu coração agir com sabedoria, o meu coração se alegrará. Haja com alegria, haja com sabedoria, irmão. Grande será o meu regozijo quando os teus lábios se expressarem com retidão. Ó, que beleza! Deus se alegra quando os nossos lábios falam com retidão. Jamais inveje os pecadores em teu coração. É muito melhor temer ao Senhor para sempre. Claro, você vai olhar para o pecado? Vai olhar para o pecador? Não, olhe para o Senhor. É certo que sempre haverá um futuro e tua esperança não será aniquilada. Aleluia! Ouve, filho meu, e torna-te sábio e dirige teu coração pelo caminho. Torna-te sábio, irmão. Torna-te sábia, irmã, e dirige o teu coração pelo caminho. Não caminhes com os que se encharcam de vinho. Olha aí de novo. Tampouco com os que se empanturram de comida. Então, a crítica está no se encharcar, no se embriagar, tá, né, no ficar embebecido. A crítica não está no tomar. Eu, por ter vindo de uma denominação historicamente de defesa da abstinência, quando me converti, segui essa orientação doutrinária. Depois, vindo para o mundo pentecostal, segui a mesma orientação doutrinária. Mas nós temos que ser honestos com a Bíblia. Os presbiterianos, por exemplo, e outros luteranos são muito mais temperantes. São temperantes, na verdade. E o caminho não é a abstinência do vinho, a não ser em alguns votos que eu já mencionei. O caminho não é esse, não. Nós estamos seguindo uma doutrina, uma tradição denominacional. No meu caso, Wesleyana e Pentecostal. No caso de outros irmãos, segundo a sua tradição. Nós estamos seguindo a tradição, mas a tradição não é maior que a Bíblia. E a Bíblia está dizendo: olha, não caminhe com os que se encharcam de vinho. Tampouco com os que se empanturram de comida. Não está proibindo ninguém de comer, nem de comer bem, mas de se empanturrar. Tem gente que se empanturra, passa até mal. Porquanto os bêbados e os glutões, olha aí, bêbado, não é aquele que bebe, é o bêbado. Os glutões não é aquele que come, é aquele que come desvairadamente. Se empobrecerão e a indolência os vestirá de trapos. Pastor, mas o senhor está falando isso e o senhor migrou de uma denominação wesleyana e para um ministério pentecostal e isso forma a sua teologia. E mesmo assim o senhor fala isso, falo. Por quê? Não me importa. Qualquer presidente da igreja onde eu participei, ou qualquer bispo anteriormente, certamente ouvirá, nunca foi necessário, mas ouvirá dizer: olha, nós estamos seguindo uma tradição, e como é tradição, eu obedeço à tradição denominacional. Mas a Bíblia não diz isso. E aí o presidente ou o bispo não terá o que dizer, porque você vai socar. A palavra é essa mesmo. Você vai colocar diante dele, né, 50 textos, provérbios, tem um monte, Efésios e outros, e aí ele vai falar o quê? Então eu estou defendendo aqui a Bíblia Sagrada, solamente a Bíblia, solamente a Escritura, só a Escritura. Agora, claro, você está dentro de uma denominação, ela tem uma tradição, você segue desde que ela não negue a palavra. Nesse caso, não nega, só exagera na dose, né? Exagera na dose quando diz: olha, ninguém aqui não é permitido para ninguém. Então há um exagero, né? Então, mas não é uma coisa que contraria frontalmente. Contraria, de certo modo, a inteireza do significado bíblico, mas não leva ninguém à perdição. Isso que eu quero dizer, não leva ninguém para o inferno, nada disso. Então você só vai seguir porque você vem dessa tradição ou está nessa tradição. Mas é bom quando ensinar as pessoas ser isento e dizer: os irmãos presbiterianos, luteranos, anglicanos, eles estão mais corretos. Estão mais corretos. E outros também estão mais corretos. Eles estão literais na Bíblia. E nós optamos, para não haver perigo, para não haver exagero de comida e bebida, nós optamos por isso. Mas tenha absoluta certeza de que quando você defende a palavra como ela é, como ela está, eu falava agora da morte, da comparação do Sheol com Hades. Hades é um conceito grego, da mitologia, da teologia. Não dá para fazer a simples comparação. Ah, pastor, nem sabia, pensei que era pura tradição, tradução. Não, não é não. Mas não mesmo. Os pastores e pastoras têm a obrigação de ler, estudar, saber, né? Os outros não precisam, não têm obrigação, mas devem ser orientados. Ótimo, estou feliz. É para isso que Deus me levantou, para ser fiel a Ele, para ser fiel a mim mesmo e para ser fiel ao próximo. Porquanto os bêbados e os glutões se empobrecerão, e a indolência os vestirá de trapos. Ouve teu pai, pois ele te gerou. Não despreze tua mãe quando for idosa. De novo, hein? Respeito para com pai e a mãe, principalmente os mais idosos. Contra a verdade, a sabedoria, a disciplina e a inteligência, e não as vendas por preço algum. Compra isso. Estou te oferecendo hoje, mas você não vai pagar dinheiro, não. Compra a verdade, que ela já está paga. A verdade é Jesus. Aceite a Jesus. Compra a verdade. Compra a sabedoria. A sabedoria está em Jesus também. Ele é a sabedoria. Ó, aí eu vou para um conceito grego. Logos, ele é a sabedoria, a razão que cria, que ordena, que sustenta o universo. Tá bem? E não era um Deus. Logos não era um Deus. Era um conceito de que o universo todo teve que ter um princípio. E esse princípio é um princípio criador, organizador. Por isso João pôde se fazer utilizar desse conceito logo na abertura do seu evangelho, porque não contraria. É a razão, a racionalidade que cria, que organiza, que sustenta, que é sabedoria, que faz com que tudo seja estabelecido no universo. Veja só, os gregos já concebiam que havia uma necessidade de um princípio primeiro. E nós sabemos quem é o princípio primeiro. Na verdade, é uma pessoa, é Deus. Então, compra a verdade, compra a sabedoria. Não tem preço, não tem, você não vai pagar nada. Compra a verdade, compra a sabedoria, compra a disciplina, compra a inteligência e não as venda por preço algum. Aí, quando as igrejas e os missionários pedem oferta, é outro papo. Não é para comprar verdade, sabedoria, disciplina e inteligência. É para sustentar a denominação, é para pagar as contas de água e luz lá da igreja, é para sustentar o missionário. Não tem nada a ver. Zero. Não tem nada a ver com essa verdade, com a sabedoria, com a disciplina, com a inteligência. Nada. Zero. É sustentação logística de um templo, luz, água, tudo que tem no templo lá, tá? Som e tudo mais, né? Aqueles que são remunerados, os missionários também, para quê? Para sustentação da vida deles. Ponto. Não tem nada a ver com comprar verdade, sabedoria, disciplina, inteligência e cuidado com picareta, hein? Não tenho receio de dizer a você, porque meu mestre disse: cuidado com picareta, eu vou chamá-los de fariseus, de beatos. Cuidado, cuidado com picareta. Ele quer vender para você aquilo que foi te dado de graça, porque Jesus foi o teu resgatador na cruz do Calvário e ele já pagou tudo por você, agora você o aceita. Mas assim, pastor? É, você o aceita. Como Salvador, que te pagou toda a dívida, e como Senhor, aquele que vai te dirigir agora. Dirigir para onde, pastor? Para uma placa? Não, ele vai te dirigir para a verdade, vai te dirigir para a sabedoria, vai te dirigir para a disciplina, vai te dirigir para a inteligência. Não venda isso por preço algum. O seu comprometimento com oferta para denominação ou para missionários ou pastores é para sustentação deles, ponto. Ou sustentação da obra. Às vezes, por exemplo, Jocum, maravilhosa, né? Eles têm trabalho plantado no mundo inteiro, né? Portas abertas, maravilhosa. Trabalho no mundo inteiro. Aí, se eu for ficar falando aqui, eu vou antecipar a oração de amanhã, né? Que nós vamos reforçar essa ideia. Mas tem coisa maravilhosa e eles precisam de recurso. Então é para isso. Mas não é para negociar a verdade bíblica. O pai do justo vai saltar de júbilo. Quem tem a felicidade de gerar uma pessoa sábia, com ele muito se alegrará. Eu tenho muitos filhos na fé. E muitos deles são a minha alegria. Não tive filhos biológicos, mas tenho muitos filhos na fé. Eles são a minha alegria. E eu acho que de alguma maneira eu fui a alegria dos meus pais na fé. De alguma maneira, se não totalmente, né? Talvez eles esperassem mais, mas de alguma maneira eu sou uma alegria para eles. Uma pequena alegria. Agora, eu tenho filhos que são uma grande alegria. Grande alegria. Porque são justos. Porque têm a busca da felicidade. Porque querem a sabedoria. Então, que teu pai e tua mãe sejam muito felizes contigo, irmão. O biológico ou na fé. Que exulte aquele que te deu a luz. Aleluia. Filho meu, dá-me o teu coração e que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Olha que beleza. A bênção que você vive vai passar para os teus filhos, vai passar para os netos. Olha que beleza. Nem preciso ler esse rodapé, né? O termo original, coração, cuja raiz verbal significa compreensão, desenvolvimento, discernimento. Aparece nas escrituras como órgão físico, mas na verdade significa o centro da vida, centro do corpo humano, centro das forças espirituais. Não é o órgão, tá? Não é o órgão coração, tá? É centro que os cardiologistas trabalham. Não, não, não é isso. É o centro da força espiritual. É o centro íntimo do ser, que é uma matéria difícil, não dá para falar agora com você, que se chama ontologia. É a parte mais íntima do ser, muito além de alma, muito além da psicologia, muito além. É a parte mais íntima do ser em si. É maior que a força da mente, é maior que o poder da memória, é maior que o sentimento, é a própria razão em si, a consciência absoluta em si, a consciência absoluta do ser meu e seu, ligado à consciência absoluta do universo, que é o Pai, que é Deus. Ah, filho meu, dá-me teu coração. E que teus filhos apreciem também os meus caminhos. Ah, eu peço, Senhor, gera em todo o país e nos outros países, gera homens e mulheres que têm o teu coração e filhos que apreciem os teus caminhos. Voltando para a questão agora da moralidade, já preparo você, texto de Salomão ou companheiros ali do mesmo período, filhos, né? Tinta mais forte, reforço na crítica à mulher imoral. Muito bem. Transportando 3.000 anos, nós entendemos a crítica à mulher imoral, ponto. Naquela época, a crítica é a mulher, feminino, humano. Crítica é a mulher, naquele momento. E a sua imoralidade. Ponto. Indiscutível. É isso que o texto está tratando. É da mulher, o feminino humano. 3.000 anos depois, é claro que a gente pega esse contexto de imoralidade e percebe que até antes de 3.000, 4.000, 5.000, 6.000 anos atrás, a imoralidade não é uma exclusividade da mulher. Aqui está muito reforçado a questão da mulher. Por tratar-se de um contexto de muitas mulheres, muitas concubinas, por tratar-se de Salomão, eu. Então, as mulheres imorais e insensatas são como uma armadilha profunda e moral. Agora você já faz a ponte aí, você. Tá bom? É verdade, as mulheres imorais e insensatas são uma armadilha profunda, mas os homens imorais e insensatos também. Como um assaltante, elas espreitam suas vítimas e multiplicam entre os homens o número dos infiéis. Vá fazendo você a aplicação agora, tá? Colocando tanto aquilo que está dito acerca da mulher, o feminino humano, como acerca da imoralidade que atinge o masculino humano também. Para quem são os ais do pesar? Para quem as expressões de profunda tristeza? Para quem as brigas e inimizades? Para quem os ferimentos desnecessários? De quem são os olhos embaçados e vermelhos? Para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho, os que andam em busca de bebida forte e misturas alcoólicas. Não te entregues a contemplar tintura avermelhada do vinho quando cintila provocante no copo e escorre suavemente. Eu pergunto a você, você está junto comigo? O texto, mais um versículo, ó, dos 1.000 que você vai apresentar para quem te questionar. O texto está dizendo para todos aqueles que tomam vinho? Não. O texto está dizendo para todos aqueles que gastam horas se encharcando de vinho. Pastor, mas isso é um perigo, porque aí, né? O fulano pode tomar um cálice um dia e tomar outro daqui outro dia. É, a liberdade é assim. Mas Deus não criou o ser humano como um androidezinho, humanoide. Deus não criou o ser humano sem liberdade. A grande bênção é quando nós, com livre arbítrio, decidimos não nos encharcar de vinho. Decidimos não nos encharcar de bebida forte e de mistura alcoólica. Decidimos não nos deixar seduzir pelo provocante copo que escorre suavemente a tintura avermelhada. Aí é que é a beleza. Aí é que está a beleza. Porque se eu depender de uma proibição externa, então não sou eu. Eu preciso da orientação externa. Por isso que os judeus dizem até hoje, para quem não sabe, saiba agora, que a lei era diferente do que pensam alguns cristãos, a lei era um grande ensinamento. E diferente também de alguns fariseus, não todos, alguns saduceus, não todos, alguns essênios, não todos, mas diferente de alguns que usavam como uma espécie de regra salvífica. Não, não é isso. É todo um ensinamento de Deus de como o ser humano deve viver a vida. Rabinos já lá do passado, sábios como Samuel e outros, já tinham uma postura absolutamente fantástica. Jesus teve essa postura. Então o texto não está dizendo sobre beber vinho, está dizendo, cuidado, não gaste horas se encharcando de vinho. Não está dizendo até para não tomar outra bebida, mas andam em busca de bebida forte e mistura alcoólica. Se deixam seduzir pela tintura avermelhada, pela estética do vinho, cuidado. Pare. Pare onde você tem que parar. Você, cheio de sabedoria, vai dizer aqui sim, aqui não. A não ser que você faça parte dessas denominações que eu mencionei, que tem uma tradição que você tem que obedecer. Você ficou membro dela, você tem que obedecer à tradição dela. Mas a não ser que você faça parte dessa, se você fizer parte de outras, eu vou dizer, use o seu livre-arbítrio com sabedoria para dizer, não vou me deixar seduzir. Meu limite é esse aqui, um gole, dois goles e assim por diante. No fim, esse provocante copo que escorre suavemente, ele te ataca como uma serpente e envenena como uma víbora. Então, ó, você tem que parar no primeiro copo, porque no segundo copo, não sou eu que vou fazer lei aqui, né? Mas você tem que parar no início, porque senão ele vai te atuar como uma serpente e envenenar como víbora. Não pode passar a tarde inteira, a noite inteira se encharcando, né? Aí já está posto que você está pecando. Já está posto. Você está se encharcando. Eu estou dizendo para você ser como os irmãos temperantes, que sabem utilizar temperadamente. Crédito a eles. Louvado seja Deus pela vida deles, porque eles nos inspiram nessa área. Se não inspiram em outras, inspiram nessa. Teus olhos verão coisas horríveis e tua mente entorpecida. Quem está entorpecido pelo vinho faz qualquer coisa, viu? Teus olhos verão coisas horríveis e tua mente entorpecida te fará dizer tolice. Vai falar besteira, vai brigar, vai fazer besteira. Então, não se deixe entorpecer. Serás como alguém que dorme no meio do mar, agitado, ou deita-se sobre as cordas de um alto mastro. E dirás: feriram-me, mas eu nada senti. Bateram em mim, contudo eu nada percebi. Quando despertarei para que eu possa voltar a beber? Oh, o bebum é assim, né? Quando eu despertarei para que eu possa voltar a beber? Então, veja, essa atitude é uma atitude de pecado. Eu sei que muitos que estão me ouvindo, eu espero que vocês me ouçam com respeito, o mesmo respeito que eu tenho por vocês, metodistas, pentecostais em geral, vão dizer, não, mas é melhor proibir. Tudo bem, eu respeito a orientação da denominação, estou nela a vida inteira, ou na tradição wesleyana, ou depois na pentecostal, vou respeitar. Mas o que a Bíblia diz é outra coisa. O que a Bíblia diz é sabedoria, bom senso, moderação, para que você tenha uma postura madura de dizer, meu limite é um copo. Eu conheço uma pessoa, saí, não vou dizer nome porque eu não estou autorizado, mas eu saía viajar pelo país com um grupo de pessoas X. Não posso dar mais informações. E tinha um caráter didático, tinha um caráter de ensinamento. E muitos que estavam nessa turma, acabando o expediente, vamos dizer assim, iam se encharcar de bebidas, cervejas e outras coisas mais. E é interessante, eu observei uma pessoa desse grupo, observei todos os dias, e todos os dias essa pessoa participava lá na mesa com os outros, mas pegava um copo de cerveja e não tomava o segundo copo. Eu me lembro de uma situação onde as pessoas diziam para essa outra pessoa: "Mas a sua cerveja já está quente." E queriam pôr mais cerveja. E essa pessoa que disse não, dizia: "Não, não, não." Continuava com não e ficava com um copo a noite inteira. Nunca eu a vi entorpecida. Nunca eu a vi desregrada. Nunca, nunca. Naquelas viagens, nunca a vi desmedida, eram viagens docentes, tá bem? Viagens docentes, de ensinamento. Mas depois do ensinamento, o grupo ia encerrar o dia assim. Irmãos, esse é o caminho. O caminho é esse. A própria pessoa faz a medida. A medida é um copo para a noite inteira, acabou. Essa é a medida dela, ninguém vai obrigá-la. Se todo mundo fizer isso, em cada bar, em cada casa, em cada lugar, em cada churrascada, aí não será preciso controlar ninguém de uma atitude diferente. Ah, pastor, mas o senhor está delimitando em um copo? Não, estou delimitando nada. Você vai delimitar com a sabedoria. Estou dando só um exemplo. Estou dando só um exemplo. Você vai ser encharcado de sabedoria, de inteligência, de bom senso, de maturidade. E aí, quem vai definir isso é Deus em você, você com Deus, você consigo mesmo e você com o próximo, porque você será um exemplo para o próximo que está ao seu redor. Tá bem? Os limites, quem vai estabelecer é você. Salvo, e agora. Peço licença a todos os outros, todos os outros, peço licença a todos, salvo você que é de uma denominação que proíbe. Você entrou nessa denominação, filho, nasceu nela, você tem que obedecer às regras dela. Ou então você migrou para ela, você tem que obedecer às regras dela. Você não vai entrar num time e jogar com a camisa do outro time, né? Você vai jogar com o uniforme do teu time. Então, preste muita atenção nisso e obedeça às regras da tua denominação, desde que elas não contrariem a palavra do Senhor de uma maneira essencial. Essa não é uma coisa que vá contrariar essencialmente, até porque essa proibição é para que ninguém exagere. Portanto, não há nenhum comprometimento. O que há é uma espécie de empobrecimento do livre-arbítrio, da convicção humana. Isso há sim, um empobrecimento. Mas não compromete em nada, essencialmente em nada. E por isso nós podemos, eu me incluo nesse grupo, a ficar tranquilo quanto a isso. Tá bom? Que Deus abençoe. Muito obrigado pelas respostas. Obrigado, pastora Jordânia, querida jovem Jordânia, e ainda uma jovem, jovem pastora, pelo retorno, querido Glauber, outros irmãos, querida Meire, lá do Rio de Janeiro. Maravilha, maravilha tem sido esse contato com vocês. Que Deus abençoe a todos e todos e todos. E todas vocês, debaixo da sua bênção, da sua sabedoria, da sua razão, da sua inteligência, da sua graça, do seu bom senso, de tudo que pertence a ele.